desse cantando, flutuando, dando bom dia pro sol. Acordei com você, perfume de buquê, sou seu beija-flor, você é o meu girassol. Bom dia todo dia, hoje tem café na cama. Pensei que não ia chegar o fim de semana. Esperei tanto pra te ver, pedi pro tempo correr até você chegar. Agora rezo pra ele parar. Vamos fazer desse lugar nosso céu particular. Deixa o povo perguntar onde será que a gente tá. Vamos fazer desse lugar nosso céu particular. O teu melhor lugar é onde você está. Bom dia. Bom dia todo dia. Hoje tem café na cama. Pensei que não ia chegar o fim de semana. Esperei tanto pra te ver, pedi pro tempo correr até você chegar. Agora rezo pra ele parar. Vamos fazer desse lugar nosso céu particular. Deixa o povo perguntar onde será que a gente tá. Vamos fazer desse lugar nosso céu particular. O teu melhor lugar é onde você está. Vamos fazer desse lugar nosso céu particular. Deixa o povo perguntar onde será que